pouco conta a moda sua, a estranha história acontecida aqui. Apaixonou-se um dia pela lua, o passarinho tal jurutaí. Apaixonou-se um dia pela lua, o passarinho tal jurutaí. Jurutaí, jurutaí, não chora, que a ingrata lua ainda não vai embora. Jurutaí, jurutaí, não chora, que a ingrata lua ainda não vai embora. Mas ao sentir que seu amor não tinha da namorada retribuição, desiludida, pobre da vizinha, chora o luar, o cinza e o mar e o jão. Desiludida, pobre da vizinha, chora o luar, o cinza e o mar e o jão. Jurutaí, não chora, que a ingrata lua ainda não vai embora. Jurutaí, não chora, que a ingrata lua ainda não vai embora. Na quietação da noite enluarada, terno gorjeio todo mundo ouviu, e a melodia linda e magoada perdeu-se ao longe, muito além do rio. E a melodia linda e magoada perdeu-se ao longe, muito além do rio. Jurutaí, não chora, que a ingrata lua ainda não vai embora. Jurutaí, não chora, que a ingrata lua ainda não vai embora.